Bom, no 172, observe o Airbus está sendo rebocado para o remoto do pátio principal. Quando com segurança, o senhor tem livre seguir o seu táxi até o portão 09, o 172. Mike Alpha Echo calçado na remota 12, lembrando a frequência, obrigado. Copiado, Echo, obrigado, bom dia. Salvador, muito boa noite, passaria 224. Passarei 2224, boa noite. Passando a edificação, vou direto Duna, rebaixo para a descida. Identificou, direto Duna, para a descida agora, os 2224. Como está em descida? Desça para 3.000 pés, o ajuste no 0.1.3. 1.0.1.3, o ajuste desce para 3.000, passarei 2224. Passaredo 2224, desça para 2000 pés. O ajuste no 013, autorizado a sinal LSX-UE, repassa a habilidade. 7 para 2000, estou no 013, repassa a estabilidade na X-UE. Controle, passeio 2224, desviando a esquerda para o 060 para dizer como está a nossa frente. Sim, já falei, do desvio, repassabilidade no passarei do 2224. 2224, como é isso, obrigado. Salvador, bom dia, o azul 4959, destino em Miel, temos sentido da Delta aqui na moto. 4959, bom dia, Ilhéus, Confirme o nível solicitado, por gentileza. Pode ser o 140. Gente, 140, prepare a subida coral e aguarde só um minuto, cópia 4959. Gente, aguardando para a cópia ali. Fala 3170, bom dia, aciona identificação, vou direto de uma, desça para 3000 pés, o ajuste no 013. Douglas 959, atrasado Serra Bravo, Índia Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 140, decola pico no 0 com curva à direita, saída a coral, controle 120, decimal 8, transponder 5452, azul 4959. Copiou, saída coral, nível 140, decolador no 0, curva à direita, controle 1208 e transponder 5452. Correto, cotejamento azul 4959, pátio 3, chame pronto para o pushback, acionamento. É chamado pronto, azul. Saindo 2224, boa noite, tráfego ainda não avistado, ajuste no 013, ajuste padrão, continue a aproximação, reporte avistando, trem baixo travado, o senhor pistão no 0, molhada. 13 padrão, reportaria avistado. Controle, muito bom dia, o Golfo Papá. Golfo Papá, aguarde só um minuto, senhor. Pois não, senhor. Pio 2224, tráfego já avistado, confirme, avistando, tem baixa travada? Avistando, baixa travada. Pio 2224, autorizado pouso, pistão no zero, o vento agora é de 1 no 00 graus, 03 nós, pistão no zero, molhada. Pista molhada, ciente, avistou com 550 pés. 550, copiado. Golfo, papá, prossiga. Muito bom dia, o Golfo Papá se encontra na posição 1, no pátio 1. Pedindo permissão de reboque até a remotinha do pátio 1, posição 13, Golfo Papá. Muito bem, então Golfo Papá do portão 1 para a remota do pátio principal, é isso? Positivo, senhor. Remota do pátio principal, posição 13. Gente, então do portão 1 para a remota do pátio principal está autorizado. Mantendo a escuta constante, Champion PM no Golfo Papá. Positivo, senhor, autorizado, permanecendo na escuta, o Golfo Golfo Papá. Passarela 2224 no solo ao 08, libere pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. 21, 1, obrigado. Salvador, passarela 2224. 2224, aprovado o Alfa aqui no pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio 2224. Alfa aqui no pátio 3, atento ao sinalizador. 7-0, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0-3, autorizado, afinal de 7-2, repasse estabilizado. 2 mil, vai tomar estabilizado na 3-0. Boa noite, American 230 to Miami, flight level 360. Stand by for a copy, sir. I have information now. Delta is the current one. Okay, we have information Delta, and we are ready to copy our current. Roger, stand by for a copy, 230. Stand by. American 230, please could you confirm your first airway, sir? Our first fix is Keenum, November Echo, November India Mike, Upper Zulu 20 to Tango Romeo Sierra, and then Upper Zulu 27 to Mike Charlie Papa. Okay, so it's Upper Zulu 20 is the first airway, isn't that right? Affirmative. That's Roger, just a minute. controle, o Golfo Golfo Papá está ingressando agora para o Pat 1 no remoto, ok? Sérgio Papá, obrigado, bom dia. Ok. American 230, are you ready to copy? No. American 230, clear to Kilo Mike India Alpha via Upper Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, then Upper Zulu 7 until Orbat position, Oscar Romeo Bravo Alpha Delta position. Then you cleared according to flight plan route, flight level 360, F6 off runway 10, left turn on MOMA departure, Mike Oscar departure, and Ninim transition, November Echo, November India Mike transition. Frequency of solid departure 120.8, squawk 5515, American 230, read back, sir. Back is correct, American 230 on 1011. Call me ready for push and start. Estabilizado, tá 31170. Tá 31170, chame a torre 11895. Bom dia. Salvador, tá 3170, bom dia. São 3170, tráfego ainda 9, estado, ajuste agora 1013, ajuste padrão. Continua a aproximação, reporte avistando, trem embaixo travado, senhor. Não chove agora sobre o campo, pista molhada. A gente vai reportar visual, tá com trem embaixo travado, passando cima, tá 3170. O tráfego que precedeu, aproximadamente 15 minutos, visualizou o aeródromo com 600 pés. Vai reportar visual. Avistou a 600 pés, outra 3, 19, 3, zona 70. 3170, pouso autorizado, pistão no zero. Vento de 120 graus com 03 nós, pistão no zero, molhada, senhor. Livre pouso. Zero, solo 19, próxima direita, 121. Direita, 3170. Frequência 121, decimal 10. 211, 3170. Salvador, tá 3170, bom dia. 3170, bom dia, aprovado Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette para 01, tá 3170. Ok, controle Golfo, Papaga se encontra na posição 13 da remota do pátio 1, muito obrigado, tenha um bom dia de serviço. Obrigado, Golfo, Papaga, obrigado, bom dia. Tráfego azul 4959. Prossiga, senhor. Para autorização, acionamento do motor aqui no pátio. Acionamento. 4959. Eu tenho um pequeno problema em relação a isso. Para acionamento de motores, cheques de motores, o senhor tem que estar liberado com a infra-aero. O senhor pode me pedir acionamento na posição. Caso o senhor me peça acionamento na posição, eu posso autorizar. É isso mesmo, acionamento na posição. Excelente, atendido, acionamento na posição. Chame pronto para o pushback 4959. Vamos lá, pronto para o pushback. Azul 4959, já acionado, solicito push. 43, viva o chame táxi 4959. Vai chamar para táxi o 4959. American 220, confirm ready for push and start. American 220, ready for push and start. American 220, stand 11, call me ready for taxi. Ready to push the front, we'll fly ready to taxi. Salvador, está bom dia, mano, 3170, posição 01. Afirmo, 01, no senhor. para o táxi. Temos 4:43 de autonomia plena Salvador. 4:13 Salvador, copiado, 4959. Teste aprovado via parte 3, parte principal, Índia, posto espera, pistão 0, ajuste padrão. Posto de espera quando pronto, chame torre 118.95.4959, tem um bom voo. 3, via parte, Índia, 1-0, chama a gente, 3. Torre Salvador, bom dia. O azul 4959, no ponto de espera, cabeceira, 1-0. 4959, decolagem autorizada, 0070 graus, 029. Livre decolagem, azul 4959. Confirm American Citrus, zero request in text. American Citrus Zero, clear taxi via main apron in India to holding point from the V10, turn H1013. At holding point when you're ready, contact tower frequency 118.95. American 230, have a good flight, sir. H1905. Caso 4959, decolada 33, 1208. 208. O azul 4959. Controle Salvador, boa noite, o azul 4959. Boa noite, contato radar, suba para o nível 140, autorizado direto coral. Subindo 40, direto coral, azul 4959.